não sei. Desculpa. Me desculpa, eu não sei. Me desculpa, eu não sei. Desculpa, eu não sei. Me desculpa, eu não sei. Me desculpa, eu não sei. Desculpa, eu não sei. Desculpa, desculpa, eu não sei. Desculpa, eu não sei.